Lei da gravidade. Quem fez essa lei? Quem executa essa lei? Como essa lei funciona? Por que que ela foi feita? Quem aplica essa lei? São tantas perguntas. E você, ouvinte? Qual a sua pergunta sobre a gravidade? Então, quem infringe essa lei? São muitas perguntas, né? Quem sabe como fazer funcionar a lei da gravidade? Quem pode usar a lei da gravidade? Onde ela é aplicada? Como ela é aplicada? Como ela funciona? Então, por aí você vê, né, que os caras não sabem que não sabem. Eles descobrem, quando eles descobrem uma coisa, eles descobrem a ignorância deles, eles descobrem que não sabia que isso existia, que isso funcionava e por aí vai. E é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 13. Vamos falar também, na verdade, vamos fazer o convite para o Festival Transcendental Hare Krishna, também para os retiros. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna. Se eu não falar demais. Se der tempo, Bimo. Não, se eu não falar demais, tá bom. O culpado sou sempre eu. Sempre eu sou o culpado. Ei, Bimo, você não é fácil não, viu? Krishna, Balaram, Arada, que cruz pesada. Só sabe ficar mudando as coisas. Dá um vento, muda tudo. Essas pessoas do signo de ar, viu, são terríveis. Regida por Marte, o deus da guerra, tá? Já parei de falar. Não é fácil não, viu? Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Bom, vamos ver a lei da gravidade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Calma, vamos lá ler o Bhagavad Gita, o verso 13 do capítulo 15. Não, esse aqui é demais, o nome do capítulo, tá, vou lá olhar. Eu já nem fechei a página aqui porque sabia que você ia perguntar. A Yoga da Pessoa Suprema, capítulo 15, verso 13. Eu falei do Bhagavad Gita, Bima? Bom, quem não tem o Bhagavad Gita em casa é muito simples. Entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está lá o link livro grátis. É só clicar ali que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar, totalmente grátis, tá bom? Então vai lá, abre o Gita, capítulo 15, verso 13, não é isso, Bimala? É. E vamos tentar cantar esse mantra. Gam avishyacha bhutani darayami aham ojasa pushnami choshadi sarva somobhutva rasadmatka somobhutva rasadmatka. Tradução, palavra por palavra. Gam, os planetas. Avishya, entrando. Cha, também. Bhutani, entidades vivas. Darayami, sustentando. Aham, eu. Ojasa, por minha energia. Pushnami, nutrindo. Cha, e. Oshadi, todos os vegetais. Sarva, tudo. Soma, a lua. Bhutva, tornando-se. Rasa Atmaka, fornecendo o suco. Tradução completa: eu entro em cada planeta e através de minha energia eles permanecem em órbita. Eu me converto na lua e de tal modo supro o suco da vida a todos os vegetais. Eu estava lembrando de uma aula de Prabhupada que ele falou, Bimala, porque é exatamente isso, porque que os planetas ficam no ar, permanecem em órbita. A resposta está aqui, ó. É, os cientistas querem saber por que Krishna entra em cada planeta, ele entra no planeta. Aí, através da energia de Krishna, eles permanecem no ar, em órbita. Ah, é, naquela aula a Prabhupada falou, então, por que que o avião fica no ar? Porque o piloto entra dentro dele e mantém ele no ar enquanto tem energia, enquanto tem combustível, porque a hora que acaba o combustível, pof, né? É igual os aviões caem, vira e mexe, tem um avião caindo aí, pof, né? Por quê? Porque o piloto não é Deus, tudo bem que ele entrou no avião, ele entrou dentro do avião, como Krishna entra dentro do planeta. A diferença é que Krishna tem energia inesgotável, ilimitada. E o piloto não, o piloto tem uma energia ali, um pouco de energia, só para aquele pedacinho, voar aquele pedacinho lá. E se ele não descer logo, ele cai, porque acaba a energia, acaba o combustível, Bimala. Acaba a energia da máquina, ela puff, cai no chão. Então, nossa, Prabhupada realmente é muito incrível, né? Então, todos esses planetas, tudo que você vê flutuando no ar aí é porque Krishna entrou dentro dele e está mantendo com sua energia. Com a nossa energia. Tenta segurar aí, pega um saquinho de açúcar, vai, 5 quilos e segura aí no ar. Segura ele no ar aí. Vamos ver quanto tempo você aguenta segurar ele aí no ar. Logo acaba a sua energia, esses 5 quilos parece 100 quilos, aí você, oh, não dá para segurar mais esse saquinho de açúcar aqui e tal. E por aí vai, né? E você nem entrou dentro dele, né? É, então. É, também o piloto é fácil entrar dentro do avião, né? Tá, já parei de falar. Lê mais, fala menos. Tá, não, a senhora tem razão. Não é nem começo da semana ainda, Bimala. Ah, você vai aplicar esse mantra na semana inteira. Ah, tá bom. Sim, senhora. Compreende-se que todos os planetas flutuam no ar unicamente devido à energia do Senhor Krishna. O Senhor Krishna entra em todo átomo, todo planeta e todo ser vivo. Por isso que Krishna também é conhecido como onipenetrante. Está vendo? Deus é tão poderoso e tão infinitamente pequeno que ele entra em todos os átomos da criação. Planetas, ser vivo, Por isso Krishna é onipenetrante. E por essa onipenetrância ele é inconcebível. As pessoas, não, mas como pode isso? Como ele pode fazer isso? Então, Krishna pode tudo, senão não seria Deus, senão não seria o Deus Supremo, não seria a causa de todas as causas, não seria o Pai de todos. E o controlador de tudo e de todos, e o dono de tudo, o possuidor, desfrutador, nossa, é uma lista que não acaba mais, viu? A encarnação do Senhor Ananta Shesha lá com suas incontáveis bocas não consegue descrever tudo que Krishna pode e tudo que Krishna faz. Então o Senhor Krishna entra em todos os átomos, todos os planetas e todos os seres vivos. Isto é discutido no Brahma Sanhita. Ali está dito que uma porção plenária da Suprema Personalidade, e nem é ele, é uma expansão da expansão da expansão da expansão de Deus, Krishna. Então ali está dito que uma porção plenária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como Paramatma, entra nos planetas, no universo, na entidade viva e até nos átomos. Assim, Sua Santidade Purushatraya Swami falou esse verso lá naquela palestra, lembra? Andantarastha paramano chayantarastham. Infelizmente isso ficou gravado, não sei, na minha mente ou no meu coração, tomara que nos dois. Assim, devido à sua entrada, tudo se manifesta apropriadamente. Tudo só funciona porque Krishna está fazendo funcionar. É assim que funciona, senão não funciona. Quando a alma transcendental existe, que somos nós, né, essa alma transcendental, um homem vivo pode flutuar na água. Mas, quando a centelha viva está fora do corpo e o corpo está morto, ele afunda. Naturalmente, quando o corpo se decompõe, ele flutua, assim como palha e outras coisas. Mas logo que o homem morre, ele imediatamente afunda na água. Similarmente, todos esses planetas flutuam no espaço. E isso se deve à entrada da energia suprema, da suprema personalidade de Deus, Krishna. Sua energia sustenta cada planeta, exatamente como um punhado de poeira. Se alguém segura um punhado de poeira, não há possibilidade da poeira cair. Mas, se a pessoa a atira no ar, a poeira cairá. Similarmente, estes planetas que flutuam no ar estão na realidade seguros no punho da forma universal do Senhor Supremo Krishna. Através de sua força e energia, todas as coisas móveis e imóveis permanecem em seus lugares. Está dito que por causa da Suprema Personalidade de Deus Krishna, o Sol brilha e os planetas se movem constantemente. Se não fosse por ele, todos os planetas se dispersariam como a poeira no ar e pereceriam. Similarmente, é devido à suprema personalidade de Deus que a lua nutre todos os vegetais. Imagine, né? Se Deus parar de trabalhar, sábado tem que parar tudo. Então, imagina se Deus parar de trabalhar. Acaba tudo, tudo para. Então, como o Mestre Jesus disse, né? Meu Pai não para de obrar e eu também não paro. O devoto de Deus é assim, né? Os enviados que Krishna manda aqui, assim como Jesus de Nazaré, falam a mesma coisa, sabem a mesma coisa, pregam a mesma coisa, vivem a mesma coisa. Então, um verdadeiro devoto de Deus, um servo de Deus de verdade, ele não para. Não para de pensar em Deus, não para de servir Deus, não para de dedicar a sua vida a Deus. Não importa que dia que é, todos os dias é dia de Deus, todos os dias é dia de servir Deus, todos os dias é dia de falar de Deus, de pensar em Deus. É por isso que os devotos vivem krishnaizados. Estou desviando, Bimala? Tá bom, então. Então tá, se não fosse por Krishna, trabalhar todos os dias, todas as horas, todos os instantes, todos nanosegundos e por aí vai, né? todos os planetas se dispersariam como a poeira no ar e pereceriam. Similarmente, é devido à suprema personalidade de Deus, Krishna, que a Lua nutre todos os vegetais. Devido à influência da Lua, os vegetais se tornam deliciosos. Não, estou pensando aqui nos vegetais que já foram oferecidos a Deus, Bimala, no altar. E que algum devoto experiente cozinhou para Deus, ofereceu a Deus no altar, no padrão, com regras e regulações, e depois... Tá, já parei. Sim. Não posso lembrar dessas coisas que a Bímola já me corta. Sem o brilho da lua, os vegetais não podem nem crescer, nem ter sabor suculento. A sociedade humana está trabalhando, vivendo confortavelmente e gozando a comida devido ao suprimento do Senhor Supremo Krishna. De outra forma, a humanidade não poderia sobreviver. A palavra rasatmaka é muito significativa. Tudo se torna saboroso por intermédio do Senhor Supremo Krishna através da influência da lua. Então Krishna é o princípio ativo do sabor, Bimala. As coisas têm sabor porque Krishna está dando sabor, está colocando sabor, está dando inteligência para o mestre Kuka, para o chefe misturar esses elementos, né, e obter dele o sabor. Mas Krishna é o princípio ativo do sabor, da inteligência. Não, Krishna é tudo. Sem Krishna não existe nada, aliás, não existe nada além de Krishna e das energias ou das diferentes energias de Deus, Krishna. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E que está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site e na segunda linha está o link Livros Grátis. Isso mesmo, você clica aí, já aparecem várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é o link que está do lado aí, ó. Livros de Prabhupada. Você clica aí. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimā Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, vai descendo. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Aliás, encomenda aí, desce mais 4 livros, encomenda aí mais uns 2 ou 3 livros Gita, né? Desse aí, edição normal. E aí, esse aí você dá de presente, é final de ano, né? Um bom presente. Ou então empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna. Estamos aí em pleno final de semana e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Isso mesmo. Está passando o link agenda aí, ó. Está o link agenda aí na segunda linha, Bimala. Ou na primeira, até nas duas, tá? Nossa, não é fácil não, hein? Então, o convite está feito, você clica aí na agenda, na nossa agenda, agenda Hare Krishna, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. E você que está fora do Brasil, vai lá embaixo na letra T de templos que você encontra endereços do mundo inteiro para você não perder esse festival transcendental. Combinado, gente boa? Aproveita que você está aí, ó, na agenda mesmo. Você que já está pensando em fazer um retiro aí, aí, clica aí, ó, na letra R. Ou então vai lá embaixo na letra R. Não, volta um pouco, está na letra T, Bimala, volta um pouco, na letra R. É, aqui é uma bagunça organizada. Então, letra R de retiros aí. Você já vê os endereços, faça um retiro. É, tem... Não, não estou na... Tá, vou entrar na agenda. Nossa, não é fácil não, Bimala, Krishna. Depois eu que fico enrolando aqui, eu que fico gastando o tempo da rádio aqui. Vou lá clicar na agenda Hare Krishna. Já tem um ícone aqui. É, dá para pôr o ícone. Tá, deixa eu ver aqui. R de retiros, tá, já, é, agora é rápido, apertou o R já vai lá, Raça Humana, Rádios, Receitas, Recife, Pernambuco, Respostas, Restaurantes, Resultados da distribuição de livros, Retiros, tá aqui, Retiros Hare Krishna, Fazendas, Resortes, Pousadas e Hotéis, tá aí os endereços, as opções, contatos, Facebook, telefone, tudo certinho, bonitinho, faz contato, e aí já marca um retiro, aproveite aí o final de ano, né, esses dias aí, esses dias bagunçados, já aproveite, já faça um retiro e vá desfrutar do melhor dos dois mundos, do mundo material e do mundo transcendental. E aí, meu amigo, ninguém quer ir embora, né, você vê aí os testemunhos, né, as pessoas falando sobre os retiros que foram, ficam assim, sempre, fica sempre aquele gostinho de quero mais, né. E aí depois, tudo bem, já o carnaval tá... Não, não tem carnaval esse ano, né, Bimala? Bom, mas tem feriados, tem, já tem retiro, você pode ir, já marca outro retiro, já... Bom, é sempre lá, igual o Chatinanda, o Jayananda, Jayananda, né? Lembrei desse grande devoto, primeiro santo ocidental, né? É, o que eu estava falando mesmo, Bimala? Ah, o Prabhu Dhyananda, o Chatinanda não sai de lá, né, de Goura, Paraty. Também, quantos atrativos existem lá, né? Nossa, muito legal. Tá bom, sim senhora, já parei de falar. Qualquer dúvida, né? Fale com a gente. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Tá, então vamos ler logo o Shrimad Bhagavatam antes que não dá tempo. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Não, isso aqui é demais. Lembrar o nome do capítulo, isso aqui é demais, Bimala. Está aqui, ó. Descrição das características do rei Purandjana. Nossa, não pôs a página no lugar certo. Oh, Krishna Balaramara. Nossa, o tamanho, até o tamanho da letra. É, pelo menos já estava aberto, né? É, já é uma grande coisa, né? Não tem que procurar lá onde está o Shrimad Bhagavatam. Me obriga a ler na tela. Nossa, não é fácil não, viu? Onde a gente estava aqui, página 489. Página 489, cadê? 488, 489, está aqui. Ah, onde começou a se falar dos sete, dos nove portões, os nove portões dessa cidade, que é o nosso corpo material, perecível, temporário, miserável, que dá um monte de problemas, vive dando problemas. Bimala, não é fácil não. Então, continuar aqui. Os sete portões do corpo que se encontram na superfície são os dois olhos, as duas narinas, os dois ouvidos e a boca. Os dois portões subterrâneos são o ânus e os órgãos genitais. O rei ou o governador do corpo, que é a entidade viva, que somos nós, né, que estamos dentro dessa cidade de nove portões, usa todas essas portas para gozar de diferentes classes de prazeres materiais. O sistema de abrir diferentes portões para diferentes locais ainda é evidente em antigas cidades indianas. Outrora, cada capital era cercada por muros e passava-se por diversos portões para se ir a diversas cidades ou em direções específicas. Na velha Delhi, Na velha Delhi ainda há vestígios de muros limítrofes e vários portões conhecidos como Kashmir Gate, Lahore Gate e etc. Do mesmo modo, em Ahmedabad existe o Delhi Gate. A ideia desta comparação é que a entidade viva quer gozar de diferentes classes de opulências materiais e, para este fim, a natureza dá-lhe vários orifícios em seu corpo que ela pode utilizar para o gozo dos sentidos. Aí tem gente que fala que tem o corpo fechado, né? Eu tenho 9 buracos no corpo. Então não tem jeito de ser um corpo fechado porque tem 9 buracos, né? Portões, tá bom. Portões fica mais bonito. Tá bom, Bíblia. Nosso corpo tem 9 portões. Meu querido rei, dos 9 portões, 5 davam para o leste, 1 para o norte, outro para o sul e 2 para o oeste. Tentarei agora dar os nomes desses diferentes portões. Dos 7 portões da superfície, a saber, os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca, 5 apontam para a frente, e esses são descritos como os portões voltados para o lado oriental. Uma vez que olhar para a frente significa ver o sol, eles são descritos como os portões orientais, pois o sol nasce no oriente. O portão do lado setentrional e o portão do lado meridional representam os 2 ouvidos, e os 2 portões voltados para o lado ocidental representam o ânus e os órgãos genitais. Descreve-se abaixo todas as portas e portões. Os 2 portões chamados Kadiyota e Avirmukhi encontravam-se voltados para o lado oriental, mas foram construídos em um só lugar. Através desses 2 portões, o rei costumava ir à cidade de Vibhradita, acompanhado por um amigo chamado Dilma. Os 2 nomes, Kadiyota e Avirmukhi, significam vagalume e tocha. Isto indica que 2 dos olhos, o olho esquerdo, é menos poderoso em capacidade visual. Embora ambos os olhos estejam construídos em um só lugar, um é mais forte que o outro em poder. Tá vendo? Tem tudo aqui, né, Bímola? Com todos os detalhes. O rei ou a entidade viva usa esses 2 portões para ver as coisas adequadamente, mas não pode vê-las, a menos que esteja acompanhado por um amigo chamado Dilma. Este amigo é o sol. Embora os 2 olhos se encontrem em um só lugar, eles nada podem ver sem a luz do sol. Vibhradita Janapadam. Se alguém deseja ver algo muito claramente, precisa vê-lo com dois olhos e a assistência de seu amigo à luz do sol. Dentro de cada corpo, cada um de nós é o rei, porque usamos nossos diferentes portões de acordo com nossa vontade. Embora tenhamos muito orgulho de nossa capacidade visual ou auditiva, mesmo assim dependemos do auxílio da natureza. De forma semelhante, no Oriente havia dois portões chamados Nalini e Nalini. Nalini e Nalini. É, tem acento aqui, a diferença é no, nos acentos. Os quais também estavam construídos em um só lugar. Através desses portões, o rei, acompanhado por um amigo chamado Avaduta, costumava ir à cidade de Sourabha. Os dois portões, chamados Nalini e Nalini, são as duas narinas. A entidade viva desfruta desses dois portões com o auxílio de diferentes avadutas ou ares que constituem o processo respiratório. Através desses portões, a entidade viva vai até a cidade de Sourabha ou Aroma. Em outras palavras, as narinas, com a ajuda de seu amigo o ar, gozam de vários aromas no mundo material. Nalini e Nalini são os foles das narinas, através dos quais a entidade viva inala e exala, gozando do aroma do prazer dos sentidos. O quinto portão, situado no lado oriental, chamava-se Mukhya, ou o principal. Através desse portão, acompanhado por seus amigos Rasa, Gya e Vipana, ele costumava visitar dois lugares chamados Bahudana e Apana. Nesta passagem, descreve-se a boca como o principal, ou o mais importante portão. A boca é uma entrada muito importante, porque com a boca executa-se duas funções: comer e falar. Nossa alimentação é feita com o amigo Rasagya, a língua, que pode saborear diferentes classes de alimentos. A língua usa-se também para falar, e ela pode falar ou sobre gozo material dos sentidos ou sobre conhecimento védico. Evidentemente, aqui enfatiza-se o gozo material dos sentidos. Portanto, usa-se a palavra Rasagya. Calma, estou ladeando a página aqui. O portão meridional da cidade era conhecido como Pitrihu. E através desse portão, o rei Purandjana costumava visitar a cidade chamada Dakshina Panchala, acompanhado por seu amigo Shrutadhara. Então vamos parar nesse portão meridional da cidade conhecida como Pitrihu. Qual será esse portão, hein, Bimala? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todos os detalhes estão nessa, e todas as respostas, né, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples, ele está de graça no nosso site. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está lá o link Livros Grátis. Você clica aí, né, nos livros grátis, que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção do lado aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, são livros novos. Livros de Prabhupada, você clica aí, né? Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você clica nessa foto aí, ó, Shrimad-Bhagavatam, terceiro canto, que já aparecem os outros livros que estão à sua disposição. Já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Tá muito alto? Sei lá, Bimala, não entendo. Meu negócio não é cantar. O Ramadasa falou: Nayana, não canta não, seu negócio não é cantar. Tá vendo, Bimala? Você não ouve o conselho dos outros? Paramos aqui onde Krishna estava na casa do sacerdote Brahmana. E ao mesmo tempo estava na casa do rei. Então vamos ver o que aconteceu na casa do sacerdote Brahmana. Enquanto isso, o sacerdote Brahmana simultaneamente recebeu o Senhor Krishna e seus associados em sua casa. Ele ficou transcendentalmente emocionado, cheio de alegria. Depois de oferecer a seus convidados bons lugares para sentarem, o sacerdote Brahmana começou a dançar e enrolava o seu manto em seu corpo. Shrutadeva, que não era nem um pouco rico, ofereceu apenas esteiras, tábuas de madeira, tapetes de palha e etc. para os seus convidados distintos, o Senhor Krishna e os sábios. Mas ele os recebeu com o melhor de sua capacidade. Ele começou a falar muito altamente do Senhor Krishna e dos sábios, e ele e sua esposa lavaram os pés de cada um deles. Depois disso, ele pegou a água e borrifou sobre todos os membros da família. E apesar de parecer que o sacerdote Brahmana era muito pobre, ele era naquele momento o mais afortunado, né? Só recebeu o tesouro do amor a Deus, só isso. Enquanto Shrutadeva recebia o Senhor Krishna e seus associados, ele simplesmente se esqueceu de si mesmo em alegria transcendental. Depois de dar as boas-vindas ao Senhor Krishna e seus companheiros, de acordo com sua capacidade, ele trouxe frutas, incenso, água aromática, argila aromática, folhas de tula-se, capim kusha e flores de lótus. Não eram itens muito caros e podiam ser obtidos muito facilmente, mas porque foram oferecidos com amor devocional, o Senhor Krishna e seus associados os aceitaram muito satisfeitos. A esposa do sacerdote Brahmana cozinhou alimentos bem simples, tais quais arroz e caldo de ervilha, e o Senhor Krishna e seus seguidores ficaram muito agradecidos em aceitá-los, porque foram oferecidos com amor devocional. Quando o Senhor Krishna e seus associados foram alimentados dessa forma, o sacerdote Brahmana Shrutadeva pensava assim: eu caí no poço fundo e escuro da vida de casado e sou a pessoa mais desafortunada. Como é possível que o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e seus associados, os grandes sábios, cuja presença pessoal torna um lugar santificado como um local de peregrinação, concordaram em vir à minha casa? Enquanto o sacerdote Brahmana pensava dessa forma, os convidados terminaram seu almoço e sentaram muito confortavelmente. Nesse momento, o sacerdote Brahmana Shrutadeva e sua esposa, filhos e outros familiares apareceram lá para prestar serviço aos distintos convidados. Enquanto tocava os pés de lótus do Senhor Krishna, o sacerdote Brahmana começou a falar. Meu querido Senhor Krishna, ele disse, você é a pessoa suprema, Purushottama, situado transcendentalmente para a criação material manifesta e não manifesta. As atividades deste mundo material e das almas condicionadas não têm nada a ver com sua posição. Nós podemos apreciar que não somente hoje que você me deu a sua audiência. Peraí, acho que errei alguma coisa. Calma, Bima. Nós podemos apreciar que não somente hoje que você me deu sua audiência, você se associa com todos os seres vivos como Paramatma no coração, desde o começo da criação. Esta declaração do sacerdote Brahmana é muito instrutiva. É um fato que o Senhor Supremo Krishna, a personalidade de Deus, em seu aspecto Paramatma, entrou na criação deste mundo material como Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu e Kshirodakshay Vishnu. E numa atitude muito amigável, o Senhor Krishna está sentado junto com a alma condicionada dentro do corpo. É como está falando no Bhagavatam, né? Nesta cidade de 9 portões, tem duas pessoas principais, que somos nós e do nosso lado, Deus, Krishna, em sua forma como Paramatma. Portanto, todo ser vivo tem o Senhor Krishna com ele desde o início mesmo, mas devido à sua consciência equivocada de vida, o ser vivo não pode entender isso. Quando sua consciência, entretanto, muda para a consciência de Krishna, ele pode imediatamente entender como Krishna tenta assistir as almas condicionadas para saírem do enredamento material. Porque Deus deixa isso, porque Deus deixa aquilo, porque tem tanto sofrimento, porque você não ouve Deus que está sentado do teu lado. O que Krishna quer? Krishna quer que todos parem de sofrer aqui e agora. Mas a gente não dá bola, a gente não sabe que Deus está do nosso lado, que Ele está tentando nos iluminar, que Ele está tentando fazer com que a gente reviva esse relacionamento com Ele. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. E Krishna está tentando fazer a gente lembrar dEle. Mas a gente não quer, né? A gente se acha... Eu tenho fé no meu taco, eu boto fé no meu taco, eu ainda vou ser rico, eu ainda vou me dar bem, tá, então vai. Mas Krishna quer que todos acordem, parem de sonhar e vivam a vida real aqui e agora. Mas a gente não quer fazer o quê, né? Shrutadeva continuou. Meu querido Senhor Krishna, você entrou neste mundo material como se fosse numa condição adormecida. Uma alma condicionada, enquanto dorme, cria mundos falsos ou temporários em sua mente. Ela se torna ocupada em muitas atividades ilusórias. Às vezes se torna um rei, às vezes é assassinado, ou às vezes vai a uma cidade desconhecida. E todos esses são simplesmente incidentes temporários. Similarmente, sua divindade, aparentemente numa condição adormecida, entra neste mundo material para criar uma manifestação temporária e ilusória, não para suas necessidades pessoais, mas para a alma condicionada, que quer imitar a sua divindade como desfrutador. Deus está deitado sobre as águas em seu sono iógico, Yoga Nidra. Para quê? Para fazer esse mundo de faz de conta, para a gente fazer de conta que a gente é ele, que a gente é Deus, que a gente é o cara, né? Para a gente imitar Deus nesse mundo de faz de conta. Faz de conta que eu sou rei, faz de conta que eu sou rico, faz de conta que eu sou inteligente, faz de conta que eu sou um grande cantor, um grande isso, um grande aquilo, né? Que eu sou poderoso, que eu sou isso, que eu sou... Mas a hora que a alma acorda, né? Falou, louco, deixa eu parar com essa palhaçada aqui, né? Deixa eu parar com essa loucura e voltar à minha posição normal e natural. Deixa eu voltar para casa. É isso que todo mestre vem fazer nesse mundo, ensinar o caminho de volta para casa. Acordem, almas condicionadas, parem de sonhar, saiam do colo da bruxa maia da ilusão. Mas não, a gente quer continuar dormindo, né? Ninguém pode sonhar sem dormir. A prova que todo mundo está dormindo é que todo mundo tem o seu sonho. Ah, meu sonho é casar e ter filhos, meu sonho é passar na faculdade, meu sonho é ser rico, meu sonho... Então, para sonhar tem que dormir, né? O desfrute da alma condicionada no mundo material é temporário e ilusório. Ainda assim, a alma condicionada, que somos nós, é por si só incapaz de criar essa situação temporária para seu desfrute ilusório, a fim de satisfazer os seus desejos, apesar de serem temporários e ilusórios. Você, Krishna, entra nesta manifestação temporária para ajudá-la. Assim, desde o começo da entrada da alma condicionada no mundo material, você é seu companheiro constante. Quando, portanto, a alma condicionada entra em contato com um devoto puro e adota o serviço prático e amoroso a você, Krishna, a começar pelo processo de ouvir os seus passatempos transcendentais, glorificar suas atividades transcendentais, adorar a sua forma eterna no templo, oferecer preces a você e se dedicar à discussão para entender a sua posição transcendental, ela pode se tornar livre gradualmente da contaminação da existência material. Seu coração se torna limpo de toda a poeira material, e assim gradualmente você se torna visível no coração do devoto. Apesar de você estar constantemente com a alma condicionada, somente quando ela se torna purificada pelo serviço prático e amoroso a você, Krishna, você se torna revelado para ela. Os limpos de coração verão a Deus face a face. Só que ninguém sabe como fazer isso. Só o Hare Krishna. Só o Hare Krishna sabe como limpar o coração. Outros que estão... Só o Hare Krishna tem o processo completo de limpar o coração, né? As pessoas comuns sujam o coração com coisas boas e acham que está indo para frente, né? Mas, na verdade, está indo para o buraco. Outros... Calma, Bhimana. Vou terminar aqui. Outros que estão confusos com atividades lucrativas, tanto por injunção védica ou negócios tradicionais, e que não adotam o serviço prático e amoroso a você, Krishna, tornam-se cativadas pela felicidade externa do conceito corpóreo de vida. Quer ir para o céu, né? Se contamina, se fica contaminado com coisas boas. E aí tem que sofrer tudo de novo, né? Você não é revelado para essas pessoas. Em vez disso, você permanece longe, bem longe delas. Mas, para aquele que dedica ao seu serviço prático e amoroso, que purificou seu coração pelo cantar constante do seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, você se torna muito facilmente compreendido como seu companheiro constante eterno. É dito que sua divindade, sentada no coração de um devoto... Para aqui, Bhimana? Poxa vida! Começou-se a explicar, né? Como funciona. Vamos parar um pouco mais aqui. Para aqui. Tá bom. Sim, senhora. Ai, não é fácil não, viu? Cortar no meio aqui. Tá bom, sim, senhora, vamos parar aqui. São as misérias do mundo material, né? Somos obrigados a parar para dormir, parar para comer, parar para comer, tomar banho, parar para isso, parar para aquilo, o número um, número dois, sei lá o quê. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, sem as interrupções da Bhimala e sem o chato do Nayana, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora, né? Você entra agora